Atlântida, Atlântida, Atlântida. O mundo dá voltas, como diz o CPM 22, é verdade. Muito bem, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. A grande rede Atlântida que apresenta o Pretinho Básico e tem como grandes parceiros aqui no Pretinho a nossa querida Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, Lojas Colombo, a torcida da sorte, traz celular LG GU230, mais o Claro Chip, por apenas R$32,90 mensais, só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem aí, Cajezinho. Opa, e aí, beleza? Nossa, tudo certo, tudo tranquilo, Potter? Boa tarde, gente. Beleza, boa tarde. Olha só, hoje estamos sem o Porã, doente. O estamos sem o Pianjas, doente. E doente. Tá chegando aí o Neto Fagundes. Estamos doente. Sem o Pi, é doente. Doente também. Doente. Caramba. A zica pegou. A zica pegou. E aí, pegou. O bêbado tinha acabado de sair daqui. Peraí, peraí. Não é assim. Ainda que estejamos aí, meio desfalcados, nós temos aqui um plano. Fala, né? Galera, sou o Jackson de Montenegro. Também não. Vai ter o seu vídeo. Também não. Vamos dizer que hoje é quinta-feira, dia 27 de maio de 2010, dia que Porto Alegre recebe a banda do Steven Tyler num show que provavelmente será inesquecível no estacionamento da Fiergs. Aerosmith com promoção exclusiva da Atlântida. Cara, é um hit atrás do outro no set list do show de hoje. Mas só tem hit, né, cara? Só tem hit que eu digo. E tu viu que é uma turnê que não tá ligada a disco nenhum. Exatamente. Entendeu? Então é provavelmente que vai ser um apanhado de 40 anos, né? Caça-níquel. Cara, assim, ó. Ontem, por exemplo, eu tava te ouvindo na Itapema 102.3 aqui de Porto Alegre à noite, no teu programinha, outro trabalho ali. Abraço pro Capu aí. E tu tocou uma música. Não, o Capu faz a noite aqui da Atlântida pro Rio Grande do Sul. Tu tem vontade de jogar isso? Joga, eu te boto na justiça, ganho, né? O que eu tava falando? Tu tocou uma Aerosmith, cara, que eu nunca tinha ouvido, cara. O nome da música é One Way Street. É que assim, ó, eu tava dando ele ingresso pro blues, show. Né? É um blues, aí eu resolvi tocar uma música difícil pra contemplar realmente quem conhece. Claro. Aí recebi, assim, uns 10 telefonemas. No último lá, o Magrão disse, já saiu o ingresso? Não, ainda não. One Way Street. Que beleza. Música que está no primeiro disco do Aerosmith. Certamente eles não vão tocar essa música hoje. Com certeza. Não. Sabe que eu tenho. Eu sou das pessoas que eu conheço e convivo, eu sou o cara que mais discos do Aerosmith tem. Eu tenho uma caixa promocional do Aerosmith que tem 10 CDs lacrados do Aerosmith. Eu não abri aquela caixinha. Eu tenho um amigo imaginário que tem 12 CDs. Não vem com Mas enfim, é isso. O Steven Tyler pediu 5 resenhas do show dele, antes, traduzidas, entendeu? Ele quer que os jornais, ou que a internet, assim, os principais aqui da Quer saber o que estão dizendo. Exatamente. Algum de vocês já viu um show do Aerosmith? Não, nunca vi. Cara, eu assisti quando eles estiveram aqui no Brasil em 92, se eu não me engano. Rock in Rio? Lá no estádio Hollywood do Morumbi, Park. No Hollywood Rock. Então, no estádio do Morumbi não foi Hollywood Rock, então. Será que não? Foi o que o Nirvana tocou. Era um show. Não. Foi um show que o Robert Plant tocou, sem o Jimmy Page. Robert Plant Hollywood e depois. Rock no Morumbi, no estádio do Morumbi. Whatever. Foi Hollywood Rock. E aí, cara, olha, é comparável ao show dos Stones, assim. A performance de palco do Aerosmith é comparável à performance de palco dos Stones. É impressionante. Mas o Aerosmith é a resposta norte-americana pros Stones. Cara, tu imagina que nós já temos. Comparável, né? Nós já temos 15 mil ingressos vendidos para o show do Aerosmith. E há uma leve indicação de que possa cair uma chuvinha na noite de hoje. Então vai preparado, porque é outdoor o show, não é indoor. Não, entendeu? Pode levar guarda-chuva. É na rua, não pode levar guarda-chuva, então compra uma capa de chuva. Olha a capa! 5 pilas. Certamente os negros vão estar vendendo a capinha de chuva. Vai a 10 já, né? Mas de qualquer forma, vá preparado para tomar uma chuvinha por cima. Hoje é dia do profissional liberal. Olha! Você que é liberal, profissional. Não, né? Eu sou linkado a uma empresa, né? Exatamente. Mas profissional liberal. Mas em relações, tu é liberal? Não, eu sou comunista. E também hoje é dia do despachante. Ó, importante. Um abraço a você que é despachante e está. Aliás, todos os despachantes escutam o Pretinho Básico, cara. Isso quando é, despacho, é estatístico. Os caras que fazem Umbanda são. Não, não, esses são outros. É, mas outro... não fazem despacho? Não, não, é esse aqui é despacho de documento, cara. Especialmente documento de trâmite de carro. E documentos gerais, ali assim. Ali perto do Detran, ali, o que transferência, tem despachante. Transferência de bens. Isso, né? O despachante trabalha com transferência de bens de nomes para nós. Despacho. É, vamos aos destaques comentados do Clique RBS com muito vagar. Nesta tarde de quinta-feira, Dilma Rousseff e José Serra estão em Gramado. Mas que beleza. Na Serra Gaúcha no dia de hoje. Os dois participam do Congresso Brasileiro de Saúde. Foram pra Gramado os dois. Foram pra Gramado. Tá do Maurício juntos. Sim, tá chovendo, imagina, né? Imagina, estão lá comendo um fundinho. Macabana, né, os dois. E diz que de noite vai rolar um clima. Que beleza. Vinhozinho, né? Vou andar de pedalinho lá. Não penso, por que as pessoas não se juntam, todas elas, e fazem uma grande, o mundo ia ser bem melhor. Uma assim, grande cooperativa, né? Exatamente, pra arrumar o país, né? É, e não disputar cargos e mamar em tetas no futuro, porque sabe? É que um quer mamar mais do que o outro, entendeu, cara? Eu mamei em tetas. Se todo mundo mamar, cada um vai mamar um pouquinho, mas se um só mamar, vai ser mais fácil. A turma do Serra mamou por um bom tempo, né? Aí trocou pra turma do Lula. A turma do Lula agora é da Dilma, né? É, que é a da Dilma, né? Então, ou seja, os dois principais das pesquisas são turmas que já mamaram ou ainda estão mamando, né, cara? A da Marina seriam tetas novas, né? Tetas novas da Marina, né? Pessoas que ainda não foram no governo, mamariam em tetas novas. É como diz o PBO. Pessoal, olha a lei de imprensa. Eu também quero mamar. Não, ainda pode. O nosso ex-patrão, o ex-reitor da UBRA, nosso, que eu digo do Maurício, do KG e meu, porque viemos lá da UBRA pra cá, aqui pra Atlântida, pra RBS, o ex-reitor da UBRA, o senhor Rubem Becker, foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato, fraudes, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Isso está nos jornais de hoje. Que legal, né? Indústria automobilística deve bater recorde de recalls este ano no Brasil. Só nos primeiros meses de 2010 já foram 24 convocações pelas montadoras. São 1.052.000 veículos fabricados por, veja bem, Toyota, Mitsubishi, Ford, Fiat, é Volkswagen. Uf, me livrei. Veio meu Lada. Lada. Lada não tem nada. Lada, né? Lada não tem tá nada. Bem. Caraca, meu, 1 milhão de carros. Que coisa, né, cara? Coisa. Porto Alegre. Mas, o mais assustador é o da Toyota, né? Que é o que empurra o acelerador. Né? Não, e tu vê que estão todos os países aí estão envolvidos. Os principais tirava dedo, países, cara. Né? Lembra? Não, tirando a França, os principais países produtores de carros, Estados Unidos, Japão, e Alemanha e Itália, que é a Fiat, né? A Fiat, é. Estão envolvidas aí nos outros. Só a França. E a França vem comendo por fora, né? Especialmente impulsionado pelas vendas mundiais da Peugeot. Nossos queridos parceiros da Maxim Peugeot que patrocinam o Pretinho Básico. Eles descobrem depois de tragédias os problemas ou são testes ininterruptos das montadoras? É, reclamação de consumidor. Então é com tragédias, né? Às vezes sim, Às vezes não chega a acontecer. Ó, deu um problema no meu carro, tá acontecendo isso e isso. Daí os caras vão estudar. Outro cara, né? Exato. Que perigo, cara. Que perigo. Que perigo. Porto Alegre ganha sinaleiras mais econômicas e ecológicas. Olha. Já são 55 cruzamentos funcionando com a nova iluminação com as novas lâmpadas de LED, que tem maior durabilidade. Enquanto uma lâmpada incandescente pode durar até 6 meses, as novas podem durar até 5 anos. São melhores de ver de dia também, né? Melhores de ver de dia, exatamente. E a mesma diferença da tela de LED pra tela de LCD. Tem mais luminosidade. Isso aí. É. Vocês ficam olhando pra sinaleira perpendicular enquanto estão parados? É, eu li teu perpendicular. Teu tweet. Por exemplo, você tá parado numa esquina, certo? Eu olho. O KG lê. Aí leio, tá, né? Passando o carro na perpendicular, tá verde, aqui, tá, né? Tá verde pro outro. Tá vermelho pra ti, tá verde pro outro. Não fica cuidando verde ou amarelo dele lá pra te sair. Isso chama-se ansiedade. É, eu todo mundo, isso. Eu acho. Mas isso é um perigo, cara, porque muita gente vem querendo passar no amarelo ainda. E vocês não sei se vocês repararam que o amarelo... O amarelo tem um tempinho, mas esse tempinho está cada vez menor. O amarelo agora é só amarelo, verde, amarelo, vermelho. Antes era verde, amarelo, vermelho. Agora é verde, amarelo, vermelho. É, e vermelho, amarelo, verde não existe, né? Não, o amarelo é só pra chamar a atenção da mudança do verde pro vermelho. E a pra pedestre, aquela que tem um bonequinho que mexe as perninhas, vocês já viram? Caminhando. Tem, isso aí. Ele vai bem devagarinho, daqui a pouco a tucana, cara, quando vai fechar o sinal. Pro pedestre, O bonequinho do pedestre sai correndo. tá certo, né? E tem algumas sinaleiras também de Porto Alegre que já tem uma regressiva, um tempo regressivo pro pedestre se ligar. É, uma sinaleira pra pedestre. E aí o bonequinho começa a correr. Isso aí. Coitado, aí. Pega uma velhinha, uma coisa, tucana, dá um ataque, né? Ai. É verdade. Cachoeirinha já tem essa sinaleira aí há muito tempo. É? É, cachoeirinha pros carros, né? Uh-huh. Uma regressiva de carro, assim, sabe? Ah, abre é verdade, verde, tá em é 70 verdade. Segundos. Pô, Florianópolis também há muito tempo. 70, né? 69, aquela coisa. Dá pra te ver, né? Aí tu acelera ou não, né? E aí se tem um pardalzinho bem na sinaleira, é lindo, né? Já dá 4, 3, o cara acelera pra passar e o pardal pega. Ele parou, Oh, em São Joaquim, a mínima chegou hoje a 2,9 graus centígrados. A quinta-feira terá dia seco, com o sol aparecendo entre nuvens em todas as cidades, inclusive nos municípios que começam o dia com nevoeiros. Semana que vem, devem ser registradas as primeiras temperaturas negativas de 2010. Ai! A gente, nós somos todos uns cagão, né? Eu tava vendo um filme ontem sueco, que é em cima de um livro, que é do Stieg Larsson, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E aí o cara vai pra uma vila pra tentar ver um crime lá no interior da Suécia e tá menos 23 graus. Ah. E o cara correndo na neve, assim, correndo, né? Tem que fazer exercício, né? Uhum. Tendo vida, entendeu? Uhum. Com assim, menos 23 graus. É verdade, cara. A gente com 5 já não sai de casa, não faz mais nada, né, cara? Acostuma. Pois é, por isso que agora eu digo, traz não é o maior frio do mundo. Não é. Mas traz um sueco desses pros 35 graus que faz aqui no sul. Aí ele não vai querer sair de casa também. Aí ele e bota ele a correr, entendeu? Vamos ver. Aí não vai querer sair de casa. É isso aí, cara. Sim, né? Traz um cara do Maranhão pra pegar 5 graus aqui. Pra eles, 5 graus. A gente tem o maior calor do mundo. Agora o frio, que é aquela coisa de macho, sabe? Que o macho se gaba de sentir, não sentir frio, né? Uh-huh. Ah, bota só um jaquetinho aqui. Mas tudo depende da tua referência, cara. 15 graus pra carioca é um frio danado, cara. 15 graus pra nós não é. É que tu te acostuma com essa temperatura. Não, então o cara que vive a menos 20, Maurício, ele sabe que durante 3 meses da vida dele ele vai viver a menos 20 e se prepara. E tem a sensação térmica também, né? Bota o neguinho em Bagé lá com menos, com vento minuano rolando nas costas, a sensação térmica é menos 48. Bate qualquer frio lá da Suécia. Bate. Tá bem, cara, era isso então de destaques comentados do Clique RBS. Vamos dar uma rodada aí com o que temos, né, KG? Manda bala. Muito aí. Muito bem, eu tenho até aqui um teste de boiolice. Muito bom. Quem mandou foi o professor. Eu gostaria que tu dirigisse pra mim esse teste. Odilon Cuti, de pode Santa Maria. Brincar e se divertir. Você que tá em casa pode fazer o teste. Vamos lá, então. Qual a sua cor preferida? Letra A, preto, de preferência desbotado de tanto usar. Letra B, salmão ou pink? Gosto de cores de bebê também. Letra C. Mas espera um pouquinho. Rosinha tem o seu valor. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar pra vocês cantarem. Desculpa. Letra C. Não tenho preferência por cores. E letra D. Branco. Adoro branco. Clean. Não. Eu não tenho preferência por cores. É, C. É, C. Tu, alemão? Eu também não tenho preferência por cores. Vai na B, meu. Pra dar graça. Tu gosta de clean. Não, deixa ele ser real, cara. Responde eu que tu é. Eu não tenho preferência mesmo por cores, mas gosto sim da cor rosinha. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que eu sei. Como você gosta do pudim? A. Gosto do pudim duro, firme e consistente. Não. Letra B, não gosto de pudim. Não faz voz gay, entendeu? Faz tudo a mesma coisa, vamos ver se alguém vai se entregar. Ó, quem falando? Vai. Letra C, gosto de pudim. Pudim com D, S, pudim que derrete na boca. Pudim. Pudim. Pudã. D, sendo pudim eu como. Aí, sendo pudim eu como. Não. Não dá. Eu não gosto de pudim. Tem gente que não sabe fazer pudim. A minha mãe faz o melhor pudim do mundo. Ah, todo mundo tem a mãe. A minha mãe faz o melhor. A minha sogra faz o segundo melhor pudim do mundo. Isso é clichê, isso é clichê. E a dona Carmen do restaurante Klaus House, em Morro Reuter, faz o terceiro melhor pudim do mundo. Todo mundo tem uma amante que faz o melhor pudim do mundo. Tia Carmen sabe fazer pudim. Eu gosto de pudim duro, firme e consistente. Eu não gosto. Pudim, sendo pudim, eu Não gosto de pudim, hein? Tem, não gosto de pudim, letra B. Tu não gosta de pudim, cara. Cara, como é que alguém pode gostar? Como é que alguém pode não gostar de pudim de leite, cara? Tem gente que não gosta de mulher. Tem gente que não gosta de chimarrão, cara. Agora, se tu conseguir juntar na mesma pessoa, alguém que não gosta de pudim e chimarrão, tá perdido. Eu... Tu não gosta de pudim e chimarrão? E costela, tu come? No rolete. Mais uma aqui, ó. Se você vê uma barata, você A, mata na hora, mardita. Isso. Certo. B, pula em cima de qualquer um ou coisa que vê. Opa! C, grita. Ah! Ou D, mastiga e engole. Ah, galo, velho. Se for chinês, mastiga e engole, né? Mas o mais galo velho é o que vê a barata e nem mata. Deixa. É, nem mata, deixa o bicho. Vê a barata ali. Ele não tem nenhum sentimento, ele já tá tão acostumado com isso que ele não tem. Ele olha a barata, é uma barata. Vai lá, pega um pedacinho de pão e dá pra ela. Não, cara, não, sobre baratas. Não, barata é nojento. Sobre barata é nojento, barata é asqueroso, é um bicho asqueroso. Mas sobre baratas, tá? Já viu Joe e as Baratas, um filme? Joe e as Baratas é demais. Não, isso é muito engraçado. Um dos poucos filmes que eu parei de ver, assim, cara. Mas tem uma bicha, Maurício. Para, Maurício. Bicha louca, é muito nojento, cara. As baratinhas conversam, cara. As baratinhas ajudaram ele. Joy, namorada, emprego. Bom, mas enfim, sobre as baratas, cara. A quantidade de baratas que há na tua casa. Sim. Tu não tem noção. É. Só que tu não as vê. Elas estão tudo porque elas são bichos com hábitos noturnos. É. E se tu vê uma barata durante o dia, tu pode ter certeza que esta barata está tonta, está prestes a morrer ou coisa parecida, mas as baratas têm o seu período de atuação à noite. Mas eu acho que não é isso, cara. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é na noite, é a tranquilidade da casa que faz essa. Porque durante o dia, elas se assustam com a gente. Exatamente, que barata e rato tem medo da gente. Não é que elas gostam da noite, é que na noite tá tudo calmo. Elas não vão pra balada, Potter, não é isso. Eu às 3 da manhã, sempre quando eu vou tomar uma água, né, cara, agora eu acendo todas as luzes, depois que eu vi a atividade paranormal, eu vou acendendo as luzes, né? Por quê? Tem espírito, ele viu atividade paranormal. Tá, mas o que que adianta? O espírito vai estar lá com luz ou sem luz, ele vai estar lá. Vai pra mim que adianta, eu ligo a luz e não dá nada. O espírito some quando ele liga a luz. Desaparece. Os espíritos também, eles têm medo de claridade, né? Então vê, claridade, alho, aquela mistura. Cruz. Bueno, mas aí eu chego, sempre tem uma barata na cozinha de madrugada, cara. Sabe, no meio da, ela tá, aí eu pego ela, mato a barata, né, no meio ali, mas, aí eu penso que boto fora a barata e no outro dia tem outra barata, ou seja, sempre tem uma barata passando de madrugada na tua casa. Sempre. E é bom acender a luz pra não pisar numa barata. Já pisaram de pé descalço na barata? Não. Bah, é agradável, não. Ainda mais esses dias, cara, esses dias eu me orgulhei de mim, cara, eu tinha uma única chance pra matar uma barata. Eu também, eu cruzei com uma barata na cozinha da minha casa. Sabe o que acontece? Sabe aquela tampinha do ralo da pia? É por ali que elas vêm, por quê? Da pia? Da pia da cozinha, cara. Do ralo da chama? Pia da cozinha. O ralo da pia. Da graxeira? Ralo da pia. Não, solta a casa. Na cuba. Puta, cara. Na cuba. Tem um ralo, não tem? Tem. Pra onde vai a água, não vai? Sim. Tá. Ali, eventualmente, vai também alguns restos de comida. O que fica ali, o que vai pro cano, o grão de feijão, de arroz, pedacinho de cebola, de cenoura, de carne moída, fica parado no cano. Tá, mas te pergunto, mas comendo uma isca de filé. Aí o que que acontece? Pô, desculpa, não era essa a intenção. Mas aí a barata vem pra ali pra comer, porque a barata tem que se alimentar. Sim. E aí ela acaba assim, vamos ver o que tem lá em cima, naquela luzinha, que é o ralo da pia, né? É a luz do fim do túnel. Exato, é a luz do fio, daí ela vai e sai. Então deixe sempre fechado o ralinho da pia pra barata não vir. Sabe que eu tinha um apartamento que o ralo do box, ele tava solto e sempre aparecia fora do lugar o ralo do box. Era um rato. Eu ficava intrigado com isso. Claro, cara. O que acontece com esse ralo que sempre se mexe, cara? E era o rato que pulava e empurrava o ralo. E aí andava, aí que eu vi o rato em casa. Porque o rato é anfíbio, né? Aí eu botei uma pedra em cima do ralo. Como assim? O rato é anfíbio? Não, cara. É mamífero. Não, é mamífero. Não, no sentido, no sentido de que ele... Gostar de água, gosta de uma água. Ele vai bem na água. Tipo nós, o ser humano também, né? Gosta de uma água. É verdade. Mas eu só queria dizer da barata, rapidamente. Cara, eu vi a barata na pia, a pia preta, pia com pedra preta, e eu vi a barata ali, eu fiz assim, ó. Pá! Com a mão. Opa, desculpa. Deu problema aqui. Bate de novo aí. Eu não tenho noção da minha força. Bate lá de lá, Com a mão, cara. Com a mão, cara. Matei a barata com a mão. É muito macho matar a barata com a mão, cara. É isso aí, vou matar uma. Depois esterilizei a mão. Tinha a barata da vizinha, tava na minha cama esses dias. A barata da vizinha na minha cama. E aí, Cajezinho, vamos lá, seguindo então o teste de boiolice. Tudo agora isso é por causa do teste de boiolice, né? Na hora de se vestir, seu estilo é A, calça jeans e camiseta branca. Tá, tô eu aí. B, roupas pra frentex, calça xadrez, all star e camisa de brechó. Não. Posso fazer voz. Muito publicitário, cara. Muito publicitário. C, gosto de usar roupas de banda, de preferência preta. Pode ser. Não. Isso é o Duda, né? Mas esses dias eu saí com a camisa do MV Bill. Eu ganhei do MV Bill também. É preta também? Ah, né? É. D, gosto de roupas da minha mãe. Algum comentário aí? Cara, eu não tenho nenhuma dessas aí. Eu gosto de roupas confortáveis. Então, eu procurei falar em roupa preta, cara. Eu procurei minha camisa do Aerosmith desse show pra trazer hoje, mas já virou pano de chão. Roubaram, né? Roubaram. Não, é, vai ficando... É, vai ficando velho e tu vai fazendo pano, né? E é, porque é aquelas camisas que eles vendem oficial, né? Nas bancas, oficial da banda que os caras vendem as camisas das turnês. Nem me lembro o nome da turnê. Da... O mais importante em um carro é A velocidade alucinante. Não. B, ser confortável e bonitinho. Sim, não, é bom, é importante, não. É importante. C, ser usados em trilhas off-road e com muita sujeira. Não. Ou D, prefiro andar a pé, que nem o Potter. Cara, é que a minha vida mudou depois que eu dirigi um carro com mais de 400 cavalos. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Eu descobri que a minha moto não tem 40 cavalos. É? É, tem uns cavalinhos ali. Dois cavalos. Uma dúzia. A tua moto tem o quê? 100 cilindradas? Sentado 110, em cima. 110 cilindradas. É. E um carro mil é mil cilindradas, né? É isso? É assim a contagem? É isso aí. Obrigado. Um carro mil é mil cilindradas. 1.0 é mil cilindradas. Não, chega a ser mil. É essa conta aí? É isso aí. Não chega 2. A ser mil, né? 998. É. 2.0 seria 2.000 cilindradas. Isso 1.998. Isso aí, pô. Os caras me levaram duas cilindradas. 1.6 é 1.590 e alguma coisa. Ah, isso aí. Tá. Quando você pensa em sexo, você A, se imagina sempre com outro homem. B, se imagina sempre com uma mulher. Aí. C, se imagina às vezes com homens e às vezes com mulher. Ou D, se imagina com qualquer coisa. O galo é o dedo, né, cara? O galo é bicho, né? Vamos lá, cara. Resultado: se você respondeu A na última pergunta, você é homossexual, mais conhecido como biba, boitola, gaivota, etc. Gaivota. Se você respondeu B na última pergunta, você é heterossexual, conhecido como macho, matador, etc. Só vale a última pergunta. Se você respondeu C na última pergunta, você é bissexual, conhecido como chuta com as duas, fornece e etc. E se você respondeu D, você é pansexual. Só vale a última, né? Óbvio, né, cara? Ai, ai, ai. Muito bom. Vai daí, Potterzinho. Saga da Activia continua por Rodrigo Martins. Piedade, de Porto Alegre. O celular dele é 8479. Não vou falar, Rodrigo. Relaxa. Misturei Activia com Iron Maiden. O meu cocô sai com Fear of the Dark. Misturei Activia com Ozzy Osbourne. O meu cocô sai sem a cabeça do morcego. Misturei Activia com Engenheiros Havaí e o meu cocô saiu uma sopa de letrinhas. Aham, cagou. Misturei Activia com Legião Urbana e o meu cocô disse: ainda é cedo. Bah, constipação, né? Misturei Activia com Raul Seixas e o meu cocô sai maluco, beleza. Misturei com Ana Carolina, que tá nos ouvindo agora, e ele sai como rosas. Porque ela gosta de... Como é que é a música? De rosas. Aliás, hoje também tem, pra quem obviamente prefere este estilo musical, Ana Carolina em Porto Alegre. Já teve ontem e agora tem. Isso aí, é no Bourbon, né? Isso. Se tivesse a oportunidade, Feta, de ir ou Aerosmith ou Ana Carolina, tu iria em qual? Eu, pro meu gosto pessoal, iria no Aerosmith, cara. Aliás, eu vou ao Aerosmith. E tu, Cagê? Eu, pelo meu gosto pessoal, iria na Ana Carolina. Maurício? Aerosmith. É, eu, pelo gosto pessoal de vocês, eu também iria no Aerosmith. E pelo teu gosto? No Aerosmith também. Misturei Armandinho com... Activia com Armandinho, meu cocô sai no balanço da rede. Misturei Activia com César Menotti e Fabiano, meu cocô sai como um anjo. Não entendi. Essa aí eu não conheço. Aí você toca nas baladas do Pretinho, né? Toca. Aliás, toca de tudo na balada do Pretinho. Aliás, nesse sábado agora aliás, é Passo Fundo. Tocam tudo mesmo. Balada do Pretinho neste sábado em Passo Fundo, na Flyer de Passo Fundo. Flyer! Todo mundo lá. E misturei Activia com Jota Quest... E o meu cocô sai no planeta dos macacos. Ah, será que todo dia? Eu pensei que o cocô saísse procurando alguém. Também. Ou saísse com as dores do mundo. Alguém. Ou saísse fácil. É. Extremamente fácil. É, boa. São várias. Ou saísse variáveis. Em dias melhores. Ou saísse, como é que é aquele. Vou pra ir. Da hora, como é que é a hora? Aquele, é 5h50, como é? 7h20 é bacana. Sempre assim, sempre assim. Não, uma música é o nome, aqui é uma hora, já tá quase. 6h30. 6h30. Você é às 6h30. Ah, 6h30 é um bom horário de fazer cocô, né? E aí, Maurício, quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada? Eu vou dizer aqui o passo, então. Tá rolando uma campanha do governo que é o seguinte, tá mandando aqui os Dians. Hã? Os Dians é o nome da pessoa que manda o e-mail pra nós. Os Dians. Infração de trânsito. Alô, Maurício Amaral. Oi, tudo bom bem? Bom dia. Avisa pra galera do Pretinho e a grande massa de ouvintes do programa que a partir de 9 de junho começará a obrigatoriedade do transporte adequado de crianças de 6 meses a 10 anos no banco traseiro dos automóveis. Mas já não é? Será infração de 7 pontos na carteira de habilitação do condutor, além de multa caso os menores estiverem sentados no banco dianteiro. Ou sem cinto lá atrás, né? Mandou aqui o Sérgio Dinstbach, que é meu sogro, cara! Hã? É, de Imbé, Rio Grande do Sul, é meu sogro. Ah, para. Imbé, olha aquele, claro, cara. Imbé, Rio Grande do Sul, um lugar pra ser feliz. Nossa, que beleza. Cara. É meu sogro, cara. Meu dá sogro tem uma qualidade de vida demais. Meu sogro mora pra na pescar praia. No asfalto? Não é? No asfalto, não era? Imbé que dava pra pescar no meio do asfalto? Pescar no meio do asfalto? É, quando teve uma enxurrada. Sim. Pô, querido sogro, grande beijo, grande abraço aí. Obrigado pela bela informação. Você que é pai, tem que se ligar, lugar de criança é no banco de trás e com cinto de segurança. Até os 10 anos, né? Até os 10 anos. Mas cinto de segurança tem que usar igual, não, cara. Não, e depois passar pra frente com o cinto de segurança. O Arthur já senta do meu lado agora, vai todo feliz. Galinha, agora, mas com o cinto de segurança, tem sempre. Eu tenho, né? Ou no casos. Colo do motorista, né? Colo ali. Não pode. Eu tenho não, dois no casos. Colo só. Tem dois casos pra trazer pra vocês aqui. Um de um amigo meu que estava com as suas duas crianças no banco traseiro da sua caminhonete. Caminhonete grandona, e foi abalroado. Ele estava passando no sinal da Venâncio Aires, aliás, veja bem, novamente a Venâncio Aires. Ele estava passando no sinal da Venâncio Aires e da João Pessoa. Um cara cruzou o sinal vermelho e pegou na traseira da caminhonete. Tum. E ela rodou. E a caminhonete rodou. Uhum. E as crianças estavam no banco traseiro sem cinto de segurança. Se vira uma sacola todas. De supermercado. Cara, a caminhonete rodou no asfalto e enquanto a caminhonete, as crianças lá dentro, brum, brum, brum, brum, brum, batendo de cabeça e tudo mais. A criança vira uma mochila solta. Felizmente, uma das crianças quebrou um dente na cabeça da outra, que teve um corte na cabeça. E o outro caso, um acidente semelhante, vamos usar o mesmo acidente. As duas crianças no banco traseiro com o cinto de segurança, nada sofreram. Sim. Nada sofreram. É isso aí, cara. Se você ama seu filho, é no banco de trás com o cinto de segurança. Acabou. Boa. Vai daí, Cajezinho. Coisas para que você não precisa dizer para sua amiga ciumenta. Bah, teu namorado faz maior sucesso, hein, cara? Nunca vi tanto scrap de mulher no Orkut dele, cara. Ai. Pra aquela colega de trabalho, cara, meio gordinha. Sabe que esses dias uma amiga, uma colega, não sei nem quem, mas uma colega chegou pra minha mulher e falou: porra, um monte de mulher que dá em cima do pois teu é, marido, coisas hein? Coisas que você não precisa dizer. Cara, daí a minha mulher veio me cobrar isso. Mas que papo é esse monte de mulher dá em cima de ti? É. Eu falei, mas quem é que te disse isso? A fulana. Eu, pô, então pergunta pra fulana, né, cara? Dizer pra ela coisas que você não precisa dizer. Ah, velho. Pra aquela colega de trabalho meio gordinha. Tu engordou um pouco depois que entrou aqui, né? Ou melhor. Mas é sempre tá assim, grávida. Não te preocupa. Todo mundo que entra aqui engorda. É incrível. Nunca se deve perguntar se tá grávida pra mulher. O trabalho é em baranga. Esperar que ela venha e fale pra ti. Pra aquela pessoa na mesa fazendo dieta. Ah, essa sobremesa tá deliciosa. Para as pessoas na festinha de família. É, pra ver ou pra comer? Mala geral, né, cara? Pra quem tá encanado com alguma dor. Minha tia tava sentindo uma dor assim quando foi fazer exame. Putz, era maligno. Levou 3 anos. Mas não teve jeito, coitado. Pra quê, cara? Pra aquele seu amigo baixinho. Homem alto é tudo de bom, não? E pra população em rede nacional, a crise nos Estados Unidos não vai atravessar o Oceano Atlântico. Já dá. Quem mandou foi a Paloma Sariade, Gravataí. Já o Olá, bebês. Pela primeira vez na vida, minha mãe me deixou sair pra balada. E foi justo nesse sábado pra balada do PB em Passo Fundo. Vamos! Espero vocês e mando para o Potter umas cantadas infalíveis, ou não? Manda um Lembra, KG? Lembra, KG? Um planejamento? Pô, e velha! Pra mim e pro terceirão do Marista Conceição é o Sidney ou Sidney Matana Júnior. E ele manda cantadinhas aqui. Cantada do Potter! Apoio! Feijão do Negão! Dá pra 5, dá pra 10, dá pra 20 comer! Chega na garota e fala assim: meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de lindo. Porque perdi o ar. Que beleza, cara! Ó, cantadas para Lindo, cara! Se mandar um grande abraço, Arlindo. Foi isso que eu queria fazer, mandar um grande abraço pro nosso querido amigo e colega Arlindo Sassi, do Love Songs da Rádio Cidade e também da Rádio Farroupilha. Um grande abraço pro Arlindo Antônio Vanzolin também, né? Não, é Armindo. Armindo. A Dilma tava aqui na Farroupilha hoje, né? Tava. A hora que eu cheguei pra trabalhar, cara, tinha uns três carros pretos aqui dentro, começaram a sair. Tu tirou foto com ela, Maurício? Eu não sabia o que tá acontecendo. Os caras estavam me atrapalhando, na real, né? Gravar vídeo pro Pretinho, fazer umas perguntas, cara. É, meu. Com licença, o zíper da sua calça tá aberto? Não. Ok, então vamos resolver este problema. Olha! Olha só isso aqui, cara. Quer ficar comigo? Dá um sorriso. Não quer? Dá um mortal pra trás. Que isso, cara? Ah, vamos pra minha casa fazer as coisas que eu já falei pra todo mundo que a gente fez. Aí tu leva um tapa, né? Na cara, né, cara? Aí tu leva um tapa. Não te doem as pernas de fugir dos meus sonhos, em meus sonhos todas as noites. Essa eu vi num filme francês, cara. É verdade, eu também vi esse filme. Como é que é o nome desse filme? É em Paris, né? É em Paris, exato. Paris, eu te amo, não é? Paris, eu te amo. Não lembro, mas talvez seja. É isso aí, né? Tem outro aqui, ó. Gosta de chocolate? Aham! Prazer, chocolate. Aí tem que ser um negão, mano. É melhor de chocolate branco, né? A melhor de você chega ali fazendo aquele movimento, tá cheirando quando ele sai. Né? E fala assim: ih, peidaram aqui. Vamos sair daqui. Aí vai pra lá, entendeu? Cara, não funciona pra ti, né? Eu faço, é bem eu vou a lá, tua peido, cara, pô. Né? E faço essa frase, peidar aqui, vamos sair daqui. Cara, eu vou falar. Vou falar. Vou falar porque eu posso falar, entendeu? Pode falar. Estávamos num evento, dia destes. Eu tava junto. Eu também tava. Estávamos num evento, não vou dizer. O Léo tava junto? O Léo tava junto. O Léo é o nosso amigo da técnica. Nós e mais umas 80 pessoas ali no mesmo ambiente, um lugar de uns 30 metros quadrados, aproximadamente, e o Potter descaradamente largando bota, cara. E as pessoas pedindo pra tirar foto na surdina. Potter, posso tirar foto contigo? Ele, claro. E aquele... Não, é assim, é só assim, ó. Discreto. Cara, são os piores. Cara, olha aquilo. Eles são os piores, né, cara? Um abraço pro Deco, toda a sua família, todos os amigos. Isso aconteceu na promoção mais legal. Uma e meia da tarde, vamos fazer os classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Vamos lá com duas ofertas. Vendo moto da marca Honda, modelo CBX 250, é uma Twister. Cor vermelha, 14.000 km, todas as revisões. Valor R$7.000. Não, favor obrigado. Entrar em contato pelo e-mail Leonardo Zeca, Zeca com Z, Leonardo Zeca. @hotmail.com. Valeu, um abraço. Não vou querer. Boa tarde, PBs. Vendo uma excelente casa em Gravataí, na Morada do Vale 1. Sala de estar, de jantar, cozinha, banheiro, três dormitórios com espaço para 5 carros no pátio. Deus nos Deus. Fundos tem um outro espaço que pode ser usado como casa, com banheiro e mais 4 peças. Nossa, o terreno todo murado aos lados e grade na frente. Ótima localização, 2 quadras da Avenida da Morada do Vale. Barbada, R$90.000. Interessados em enviar e-mail para Cintia Thyssen. E agora? Não, todo mundo conhece esse sobrenome, Thyssen, T-H-I-E-S-E-N, Cíntia Thyssen, @yahoo.com.br. 28 minutos para as 2 da tarde, vem aí o show do intervalo e ainda hoje mais um cabelo no espaguete. Hoje é o Miguel Livramento. Quem é o Miguel Livramento? Não sei. Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico no melhor som do FM em todo o sul do Brasil. 20 minutos pras duas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tento me policiar pra não dizer, mas é que é tão bom dizer isso, cara. Você que neste momento coloca o Pretinho Básico na condição de o programa de rádio mais ouvido do horário no sul do Brasil. O Miguel Livramento, que vai ser a estrela a dançar aqui na dança dos famosos do Pretinho Básico, é nosso querido colega jornalista de Santa Catarina. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar com bola aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola na nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio goleou o Avaí, doutor Peter. 3-0 pra cima do Catarinense. Foi bom, né, doutor Cadê? Foi bom, mas o jogo foi muito ruim, né, cara? Foi ruim? O segundo tempo foi de doer de ruim, cara. Mas é que o Grêmio já tinha feito os dois gols do E vou dizer uma coisa. O Brasileirão é vou dizer uma coisa forte pra torcida havaiana. Tem que se cuidar, porque com esse time do Avaí, apesar de estar lá em cima da tabela, não se iludam, hein? Pô, esse eu time falei do Avaí é muito fraco, cara. É muito fraco. E tu lembra que no ano passado eu vi o Avaí perder pro Inter no Beira-Rio, falei que o time do Avaí ia fazer um bom campeonato. Mas é completamente... Perdeu, é outro time, Marquinhos, né? É outro time, né? É, mas bem até o Grêmio tá respirando agora, né, doutor Pedro? Sempre respirou, né? E o senhor acertou, né, doutor Cadinho? O Fluminense ganhou do Flamengo, São Paulo ganhou do Palmeiras. Gol do Fernandão. E o passe do Fernandinho, né? E o Rogério Ceni defendeu um pênalti aos 43 do segundo tempo. Quem bateu o pênalti? O Everton aqui. Que é ex-Corinthians, né? Que tava na Alemanha. E hoje tem o Inter, né, doutor Paulo? Às 9 da noite. Contra o Vasco do Celso Roth. Vai jogar, D'Alessandro? Não vou jogar, tô com dor no pé. Aí fiquei hoje porque Porã tá doente. Vai assistir o jogo da casa do Porã. Não, vou ao cinema, vou ver... Fúria de Titãs em 3D. Boa. Boa, Dale. Querizem que é uma bosta, né? Não é, cara. Eu fui ver. Velho, é bom, cara. Porã me disse que é uma bosta. E o Brasil já tá na África, doutor Pepe. Ah, é verdade, doutor Alceu. Meu Bolívar, chegaram hoje. Vou tranquilo, né, cara? Rapaziada pergunta como é que vai ser o afastamento da Copa, meu, assim, no pretinho. Na verdade, não haverá... Quem que pergunta, cara? Ninguém perguntou. A minha irmã perguntou. Gente, no Twitter... Perguntou. Não, no Twitter também. Tô brincando, vai ficar mais um mês longe. Não, a gente... Aí que tá, eu não tô tirando férias. Eu tô indo pra trabalhar. E uma das prioridades é entrar nas duas vezes da África, né? Tanto que tem uma vinheta da rádio, né? Que é o Pretinho na África, né? E entrar nos bolas nas costas, né? Nos bolas nas costas do programa. A gente vai entrar com o som como se fosse esse aqui. Tem como fazer um teste aí, Fetter? Não. Não tem? Bora mostrar para as pessoas como é que é o teste. Assim, não, como é que galera, seria o a gente som. Acabou de fazer um teste, eu falei para vocês, vamos botar esse teste no ar e vocês falaram, não, vamos botar. Vocês não, Maurício que é o produtor do programa. Né? Estávamos com o nosso querido Jean-Pierre, que tá nos ouvindo, Jean-Pierre. Aliás, tinha uma foto. Libera aí, vamos ver se não dá. Tinha uma foto, tu tá Jean, aí, Jean? Jean, tá ouvindo, Jean? Tá na linha aí, Jean, com o teste, não? Bom, vamos deixar aberto o canal aqui, se ele entrar, ele entra. É, ontem teve uma foto na Zero Hora do... Tá aí, Jean? Tá aí, nos ouvindo, Jean? Agora sim. Muito bem. Central Técnica, este é o som que nós teremos com a participação do Potter direto da África. Este é o nosso querido Jean-Pierre, o responsável técnico pela RBS Rádios. Fala daí, Jean. Tudo bem. Estamos fazendo o primeiro teste de circuito aqui da África, direto do IBC, dentro da estrutura da Globo, Jean, que fica que parte do grupo RBS também. Que cidade tu tá aí? Joanesburgo. Estamos ao vivo com Joanesburgo e esta qualidade de áudio. Beleza, cara. Impressionante. Cara. E sem delay, né? É, a gente tá... praticamente baixo, né? A gente tava fazendo agora, chegou aqui terça-feira de manhã e tá fazendo, já teve no hotel da seleção, antes de a seleção chegar, verificar a estrutura lá. Hoje o pessoal foi cobrir a seleção também. Agora estamos montando a estrutura aqui no IBC, que é onde o Potter vai ficar também. Então, essa qualidade, eu não sei como é que tá chegando aí no Brasil, mas pra mim tá muito bom. É inevitável que esse ruim. Som seja da Eu África, acho que tu tá nos enrolando, tu tá aqui embaixo, Jean. Tu tá aqui, Jean. Tô ali na pega minha alguém, sala. Pega alguém que fala inglês aí pertinho de ti, vamos ver. Entrevista alguém. Não tem como sair daqui onde eu tô agora. Depois eu até faço isso pra ti, mas não tem como sair agora. Tá bom, Jean. Muito obrigado, querido. Bom trabalho pra equipe da RBS aí na África. Ficamos em contato. Obrigado. Até mais. Impressionante esse som. Impressionante. É melhor que, como eu falei, melhor que o som aqui da rádio. É verdade. Impressionante. Principalmente depois que tu bate na mesa, né, cara? É verdade. Vai daí, doutor Alceu, pra acabar. Era isso, doutor Pepper. Hoje tem o Inter no Brasil, já tá da África. Vamos descansar hoje, doutor Cadinho. Não vamos treinar, porque... Tá certo. Tem tanto jogo pela frente pra que treinar, né? E vou jogar dois amistosos com seleções importantíssimas. Quais seriam? A Tanzânia e o Zimbábue. Tá certo. O Zimbábue, aliás, tem uma birra entre o povo da África do Sul e o Zimbábue, assim, sabia? Ah, então os caras vão entrar mortinhos. É que nem a Coreia do Norte. E o Zimbábue tinha uma camiseta linda, lembra, cara? Que era da Adidas na época, assim, tipo os leões, assim, uma coisa assim. Não, os leões eram camarões. Não, mas é que era um tigre, é um bicho grandão aqui, ó. Um tigre, um leão. Aqui, assim, no peito, assim, enorme, assim. Aliás, é verdade, era um leão. Sim, é verdade. Porque então, imagina certo, eu, né? O que certo. Deve ter de tigre na África, né? É. Tu, por e exemplo, leão, vai ser então. Um, né? É verdade. E é uma lindona. Mais um tigre na África. É, a chamada devia ser essa. Mais, é, mais tigre um quatro, tigre na África, né? Boa, até, vamos, vamos só... mudar. Vamos mudar então vamos a chamada. Só porque tigre é um animal asiático, não africano, é. Né? Então o leão é africano. É, o leão africano, né? Um veado. Tem veado na África? Não, veado vai ter um lá agora, né? Tem veado. Cara, eu sou mais uma zebra. É, boa. É, uma mais uma África. Zebra na África. É. Vocês lembram que ontem eu falei que tem agora Ruffles de vários tamanhos? Sim. Muito bem, porque a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia, né? É verdade. Quando você tá sozinho, o que que dá pra fazer? Cantar no chuveiro? Tomar um banho mais demorado? Xixi. Equilibrar pratos? Coçar as costas com aquela mãozinha de plástico? Ah, perfeito. É bom isso, cara. Ou comer uma Ruffles pra mim, que é um pacotezinho bem pequenininho. Que e em dupla, o que que dá pra fazer? Ih, jogar uma dupla sertaneja, abraçar uma árvore. Jogar dama. Andar de pedalinho, jogar dama. Abraçar uma árvore em dupla, é mesmo, cara? Ou comer uma Ruffles pra nós, a Ruffles de 100 gramas. Que é que a gente abriu ontem já aqui. É mais legal. Que já, é, eu vou te falar que não é nem pra nós, hein? É pra nós mais um, assim. É grande. É grandinho, não, é 100 gramas, não é tanto. É? Essa é pra nós. Depois tem uma pra três pessoas. O que dá pra fazer em três pessoas? Tem gente criativa, faz bastante coisa. Se vestir de mosqueteiro, né? Os três mosqueteiros, que eram quatro, na verdade, né? Os três mosqueteiros. Eram quatro, O João e José, né? Montar um trio de baião. Um triângulo amoroso. Triângulo amoroso, tem gente que faz, né? Dá pra lotar um pódio, né? Dá pra lotar. Pódio três lugares, né? Eu tinha pensado isso. Ou ainda comer uma Ruffles pra gente, que é a conta certa. E em seis pessoas, o que dá pra fazer? Dá pra andar numa conta. Um time de salão com reserva. Três fora. Um programa de rádio. É. Fazer uma pirâmide humana. Um joguinho de vôlei na praia, com três pra cada lado. Joguinho de vôlei na praia. Futebol. Ah, que saudade disso, cara. Fazer um nado sincronizado. Esse eu fazia com o Maurício, cara. É. E que eu mais... Cabo de guerra. Cabo de guerra também. Competição de cuspe à distância. Dá pra não fazer nada também, ficar seis pessoas paradas sem fazer nada. Sem a galera nada. Pra ver algum filme em casa, né? Isso mesmo. Abre ali, né? Ou comer uma Ruffles pra galera. Que é o pacotão gigantesco. A maior de todas. É por isso que tem tantas. Você nunca sabe pra que Ruffles a vida vai te levar. Muito legal. Muito obrigado pela Ruffles por estar conosco aqui no Pretinho Básico. Vai daí, Cajezinho! Vida de merda. O pessoal tava sentindo falta da vida de merda, então eu resolvi fazer mais um Vida de Merda. Só que eu tenho que encarar, né, o personagem. Hoje meu pai me ligou de madrugada, super bêbado, dizendo: socorro, levei um tiro. Fui correndo acudi-lo. Peguei e carreguei ele nas costas, uns 50 metros até a luz. Fui vendo que eu tinha pegado o projétil. Ele começa a rir e diz: sem tiro não, só queria ver se tu te importava comigo. Que dureza, eu dava um tiro. Pai carente é pra matar, né, cara? Hoje recebi um pedido de aceitação no MSN. Aceitei e comecei a conversar com o suposto Roberto. Muito bonito, por sinal. Ele perguntou se sou solteiro e respondi: infelizmente não, mas quero terminar logo. Era meu namorado com um perfil falso. Cuidado. Vida de merda. Cuidado, muito cuidado. Com os Robertos. Não, com o MSN. É. Sabe que tem um programa chamado MSN Spybot que tu instala... Hã? Não é boot? É um ou dois ossos. Dois ossos. Então é Spy Boot. É. Cara, tu vai morrer na rua também. Tá dando dica. É, não, eu não tô dando dica. Eu tô querendo dizer pro nosso ouvinte que tem uma conduta não muito reta, que tenha cuidado. Cada um é a sua consciência, né? Então tenha cuidado com o que você faz no computador. Porque o computador é uma janela aberta. Para o futuro. Quem quiser entrar. Não. É uma janela. Sabe por quê, cara? Porque assim, o site que tu visita no teu computador. Fica ali. Mesmo que tu apague no histórico, ele vai ficar lá dentro. Se alguém souber, vai conseguir. Mas a operadora, por exemplo, se tu tem a tua banda larga, tá? Tem alguém que consegue entrar no teu computador, porque esse cara tá prestando um serviço pra ti. Sim. Aí ele tem o IP da tua máquina, que é a placa do teu carro, digamos assim, o IP da máquina. O cara pode rastrear a tua vida pelo teu computador. Barbada. Esse dia eu tava falando com a Carlinha 77, cara. E aí? Clique aqui pra me ver pelado. clicou e aí? Não sei, o computador parou de funcionar, na hora. Por isso que eu não confio, me desculpem os amigos. Não funcionou mais, cara. Achei estranho, já saiu da sala. Maurício, me desculpem os amigos que trabalham nos centros de processamento de dados das empresas. Saiu até uma fumacinha atrás. Assim. Mas esse pessoal não é confiável. Não, e outra coisa, você sabe o que dá pra ler? Dá pra ler o texto da mensagem de texto do celular. Claro que dá, cara. Sabe, tu não manda pra pessoa e é só, sabe? Alguém viu, na estradinha que sai invisível do teu celular pra chegar no outro, assim, tem uns negros lendo. Entendeu? Claro que tem, cara. Então tem que se cuidar, velho. A Carlinha 77 é a mesma Carlinha Underline 77. Ah, pode ser. Uma amiga minha entrou no Roberto Tripé também, se eu queria, tá vendo tripé pra câmera. Fotógrafo, né? Fotógrafo. Vendo fotos minhas. E a última vida de merda aqui, ó. Hoje tive que ir de ônibus pra escola. Fiquei mais de 20 minutos na chuva e no vento esperando o ônibus no ponto. Quando já tava aparecendo um pinto molhado, meu pai passou de carro levando meu irmão pra escola. Fiquei acenando sem parar. Bah, que judiaria. Mas ele só não parou como espirrou um monte de água em mim. Ele não só não parou. Faltou um só aqui. Quem mandou foi o Wellington Machado de Tio Hugo. Chama o Tio Hugo. O que tu quer? Tenho duas piadinhas aqui, tá? Piada do Pote. Apoio. Luvas Luiz Inácio, 10% de desconto no preço e no material. De novo. Tem gente que não ouviu, vale a pena. Luvas Luiz Inácio, 10% de desconto no preço e no material. Muito bom, cara. Muito inteligente. Já viu o Luiz Inácio fazendo hang loose? A foto da capa da Zero Hora de hoje. Ele com o Dunga, né? O Lula se despedindo do Dunga. E a mão do Lula que falta o dedo mínimo. Sobre a mão do Dunga. Deve dar uma sensação. Dar, né? O Lula falou, já não tenho dedos pra contar, companheiro. Quantas vezes torci. E outra coisa que me chamou a atenção, a seleção brasileira é patrocinada pela Vivo, né? Pela operadora de celular Vivo. E aqui dentro da Zero Hora tem um comercial, um anúncio da Oi com o Dunga de garoto propaganda. Ah, verdade. Mas isso é, por exemplo, a seleção é da Nike e o Kaká é da Adidas, né? Dá um monte de choque. A Ivete Sangalo falou uma vez, né? Que ela evita falar nome de marcas, porque ela já não sabe o que ela faz. O que ela pode falar, o que ela não pode falar. Já não sabe quem é que concorrente do contratante dela. E o Neto tem umas histórias muito engraçadas, né? Sobre gafes de... Ah, nossa. Ah, ele conta o Pretinho Básico tem muitas histórias engraçadas. Muitas histórias. Não, as nossas não são tão engraçadas. São trágicas as nossas, na verdade. Vai, Potter. E outra coisa, o Dunga de mão no bolso, né? Mão no bolso com o presidente, né? Com uma mão, pra quem não sabe, o Luiz Inácio Lula da Silva perdeu um dedo trabalhando, cara. Num torno mecânico. Exatamente, né? O advogado no leito da morte pede... E o cara que já trabalhou pode ser presidente da república. Verdade, né? O advogado lá no leito da morte pede uma bíblia e começa a lê-la avidamente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem ateu. E uma pessoa pergunta o motivo pro advogado, que responde: doente, morrendo, estou procurando alguma brecha na lei. Será? Não era o fim. Um bêbado tinha acabado de sair do bar e atravessar a rua com o farol aberto para os carros quando chegou um fusca e buzinou bip, bip. E aí o bêbado olhou pro fusca. Essa foi boa. Melhorou. Tem um desafio pra vocês aqui. Desafio. De vez em quando aparece um desafio legal como esse aqui. Um pescador. O pescador tá do lado de um rio. Do lado de um rio, não ao lado de um rio. Está de um lado de um rio. De um lado. E ele tem um barco e precisa levar um saco de milho, uma galinha e uma raposa para o outro lado, para a outra margem do rio. Tá. O barco só aguenta ele e mais alguma coisa, ou o milho, ou a galinha, ou a raposa. Tá. Ele não pode deixar a galinha com o milho, porque obviamente a galinha vai comer o milho. Isso, tá. Nem pode deixar a galinha com a raposa, porque a galinha vai ser comida pela raposa. Eu sei. O que ele tem que fazer? Potter. Não sei. Calma, eu pensei e já vi que ia dar problema lá. Ele tem que deixar a raposa com milho. É, a raposa com milho. E levar a galinha. Ou algum sozinho, tá? Aí depois, se ele levar a raposa, ele volta sozinho. Mas aí a galinha fica. Aí ele pega. Ah, tem a volta. Esse é o esquema. Aí ele pega o milho. Ele pega o milho. e leva o milho pra onde tá com a galinha. Traz a galinha com ele. Isso. Pra deixar a raposa e o milho. Leva a raposa e deixa a galinha no milho. Leva a raposa e deixa lá a raposa com o milho. Fica aí, galinha! Fica aí, volta. Volta sozinho, pega a galinha e leva. Vem comigo agora, isso aí mesmo. Isso é muito fácil. Ele deve levar a galinha e deixa num lado a raposa e o milho. Isso. Volta. Leva a raposa. Volta com a galinha. Não, não, não. Volta sozinho. Presta atenção. Ele deve levar a galinha. Isso, tá. Voltar. Sozinho. Sozinho. Levar a raposa e voltar com a galinha. Isso. Levar o milho. E deixar a galinha, né? E deixa a galinha lá. Aí depois exatamente. Volta sozinho e pega a galinha. E por último, volta sozinho e pega a galinha novamente. E aí, aí depois dá merda, né? Porque aí fica os três juntos. Tudo e aí, de novo. E aí vem outro idiota, manda outro desafio. Mas aí, quieto! Aí a raposa vai juntar de novo com a galinha, né? Tá. Por que que a galinha vai comer raposa só depois de começar a brincadeira? Cara, é brabo raposa em pele de galinha, né, cara? Tem uma amiga minha que foi olhar um jogo do Cruzeiro no Mineirão, né? E aí tava olhando lá e pra quem não sabe, o mascote do Cruzeiro é a raposa. É uma raposa. Ela assim, olha lá o lobo! É o lobo, é o lobo! Ainda bem que ela não gritou, olha lá o galo, né? Aí ia dar problema. Pô, e o goleirinho ontem do Atlético? Que beleza, cara. Não, e depois foi no chão, depois foi no chão aqui, se cara. Mas eu não sei, pai, eu acho que foi falta no goleiro. Não falta nada, não, cara, não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo. Ó, goleiro dentro da área tem que pegar com a mão, pato. Mas ele não recebeu um passe com o pé? Não, mas ele foi fazer, ele foi levantar a bola e fazer uma firula. E aí o cara roubou a bola. Foi matar com o peito, foi se exibir. É o Firulinha, né? O Firulinha de Jesus. Carine ainda? Não, o Aranha. Tá na hora de apresentar aqui o trote de hoje, o cabelo no espaguete com o nosso querido talentosíssimo Duda Garbi. Hoje ele tá pegando mais um colega de firma. Vamos ver quem é que é aqui, rapaz. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o comentarista esportivo de Santa Catarina, Miguel Livramento. Alô? Alô, é Miguel Livramento? É. Tudo bem? Aqui é Ricardo Prates, do Ibama. Como o senhor vai? Não, companheiro. Valeu, como é que eu posso ajudar? Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, sim. Senhor Miguel, assim, nós ficamos sabendo que o senhor tem alguns pássaros em casa. O senhor é colecionador de pássaros, tá certo? Aham. Uhum. Seus pássaros são irregulares. Estão de forma ilegal na sua casa. Ah, isso procede? Eu acho que está mal informado. Eu estou mal informado. É, eu acho que sim, porque todos os pássaros que eu tenho, sabe? Todos que eu tenho são regularizados. O senhor tem certeza disso? Recebemos uma notificação. Tenho certeza absoluta. A minha casa fica à disposição para vocês fazerem uma visita, meu amigo. Inclusive, o senhor, no ano passado, apostou um desses pássaros com um goleiro do Havaí. Isso é verdade? Não, eu dei de presente para ele. Não houve aposta. Não, eu dei de presente para ele. Foi o seguinte... Ele falou que ia ser campeão, eu disse que não sei o que, o que é que dá? Porque eu sou jornalista, tá, companheiro? Aqui na RBS. Certo. E o goleiro do Havaí, o ano passado, eu pegava até, fazia umas críticas, eu não gostava dele como goleiro, e aí um dia lá eu falei pra ele que eu daria pra ele um filhote de curió, se realmente ele fosse campeão. Ele foi campeão e eu fiz a entrega registrada pela... Inclusive, se não me falha a memória, apareceu na Rede Globo. Eu estou vendo que o senhor é um senhor de palavra. Você cumpre. Não, exatamente. Quantos pássaros o senhor tem em casa? Ah, eu devo ter uns 30, 30 e pouco por aí. O senhor deve ser um dos maiores colecionadores. Não. Como é que é teu nome? Ricardo Prates. Ricardo? Prates. Prates. Tá. Ô, Ricardo, não sei se eu posso Miguel, chamar de Ricardo. Miguel, o senhor é jornalista? Sou. O senhor tem um sotaque muito forte. Isso não prejudica você? Não, o sotaque de quê? De Catarina. Não, mas eu sou Catarina, porra. Eu sou manézinho aqui. Eu tenho, inclusive, troféu de manézinho da ilha. A primeira vez que deram o troféu de manézinho da ilha, eu fui um dos que recebi, pelo fato de eu ser nativo, ser mané mesmo. Porque eu achei que esse sotaque, como você é jornalista, esse sotaque poderia prejudicar você, porque é muito estranho esse sotaque, entendeu? O manézinho aqui é a mesma coisa do carioca da gema, cara. Então estamos todos em casa, então. Aham. Uhum. Tá certo. Miguel, você é muito simpático, porque essa ligação, seu Miguel, ela faz parte do programa Pretinho Básico da Atlântida. Isso é um trote, é uma brincadeira. Tá bom, foi um abraço, mas foi decente a brincadeira, hein? Gostou? Foi decente a brincadeira. Obrigado, fica tranquilo que os pássaros vão ficar na sua casa, viu? Muito tempo. Ah, um muito abraço, preocupado. Até logo. Tá muito preocupado, Miguel, contigo, Ricardinho Prates. Muito bem, era Prates. Isso. Muito obrigado, Miguel Livramento, pela participação e por liberar que a gente possa conhecer um pouco mais o nosso amigo, nosso colega, o nosso ídolo, porque a gente só brinca com quem a gente gosta aqui no Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18h. Valeuzão mesmo. Nova skin, o cervejão, se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular LGGU 230 mais claro chip por apenas R$32,90 mensais só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito.